Ouça agora na Antena Web História e Geografia. A seguir, não perca mais uma edição de Espetacular. O meu boa noite a todos os meus diletos amigos e ouvintes desta conceituada rádio, a Rádio Antena Web. Aproveitando este momento, quero desejar-lhes um feliz 2012, um 2012 com muitas realizações, com muita alegria, com muita paz, e que todos os objetivos de vocês sejam alcançados. Este é o meu sincero desejo. Dando início à tarefa do dia de hoje, vamos então fazer um comentário a respeito, dando continuidade, a respeito do relevo desta linda cidade, a cidade do Rio de Janeiro. Vamos fazer um comentário primeiro sobre a área do Pão de Açúcar, depois então, na segunda parte, iremos para a região do maciço da Pedra Branca e finalmente iremos até ao norte do estado, ao norte do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, no maciço de Jericinó. Então vamos começar pelo Pão de Açúcar, por este litoral lindo que nós temos aí na área da Urca, a região da Urca, uma região de grande importância, turística para a cidade do Rio de Janeiro. E podemos até mostrar para vocês, antes de nós entrarmos no bondinho do Pão de Açúcar, mostrar para vocês na barra a presença do forte, da Fortaleza de São João. É uma região de grande importância turística, uma região muito bela, com uma paisagem lindíssima, e que vocês podem então visitá-las mediante então autorizações dadas pelos comandantes, ou dadas pelo comando do exército, né, que aí faz parte dessa área, e aí então vocês terão a oportunidade de ver o que foi esta fortaleza, qual a importância dela, sua beleza, e que do outro lado você já tem em Niterói a Fortaleza de Santa Cruz e deste lado então a Fortaleza de São João, que foi uma área, ou foi um fato significativo, muito importante a partir do século 16, da descoberta do Brasil, 17, 18, etc. Então, a pujança dessa área, a importância dessa área. Seguindo, então, nessa trajetória, vamos trabalhar, por exemplo, dentro do Pão de Açúcar. Se você gosta de alpinismo, se você tem, assim, gosta desse tipo de esporte radical, você tem aí no Pão de Açúcar, tanto de um lado como de outro do Pão de Açúcar, você tem condições de escalar esta área de 395 metros de altitude, e aí você vai ficar deslumbrado com as paisagens que você vai ter oportunidade, tanto de um lado como de outro, verificar nas escaladas que vocês, porventura, desejarem. Então, é algo significativo dentro da área desse grande gnaice, uma área de gnaice, uma área metamórfica que toma conta desta região do Pão de Açúcar. E o fato que é mais importante aí, que chama a nossa atenção, é a implantação em 1912 do teleférico que liga primeiro o Morro da Babilônia até o Morro da Urca, de 220 metros de altitudes, e depois o Morro da Urca ao Morro de Pão de Açúcar. Então são duas áreas distintas de grande importância turística para todos nós. Para que vocês possam ter uma ideia desta pujança turística da região, aproximadamente quase 40 milhões de pessoas já visitaram esta região. E isso desde 1912. Então, realmente uma área turística significativa para a cidade do Rio de Janeiro. E aí, então, nós vamos ter o turista internacional dando realmente a esta área algo relevante na sua vida quando ele aqui vem para conhecer a cidade do Rio de Janeiro. O primeiro teleférico ele vai da área da região da Babilônia até o Morro da Urca. E neste vou ter uma extensão de 600 metros, com uma velocidade de 20,6 km por hora, o que nós vamos ter hoje uma ida de 3 minutos é a duração desta viagem, mas com uma paisagem que você vai deslumbrar dentro do atual bondinho, porque os primeiros bondinhos aqui implantados eram feitos de madeira, né? E já hoje faz parte do museu dos teleféricos que aqui foram implantados. Aliás, eu quero chamar até a atenção que na época que nós implantamos aqui o nosso teleférico, somente dois existiam no mundo. Então o nosso foi o terceiro. Um era na Espanha e o outro na Suíça. O primeiro com 250 metros e o segundo com 500 metros. E esses dois aqui, terceiro, vai sobrepujar esses dois teleféricos dentro desses dois grandes países, o primeiro com 600 metros e depois o segundo, que vai do Morro da Urca até o Pão de Açúcar, com 395 metros, com 850 metros de extensão. E o bondinho aí vai levar, vai fazer tem uma velocidade de 36 km por hora, levando também em torno de 3 minutos. Então vocês já podem somar aí e verificar o número de pessoas que cada viagem desta, veja, hoje este bondinho consegue levar 80 pessoas folgado dentro deste bondinho, né, todo feito de vidro, com uma paisagem tão deslumbrante, tanto de um lado como de outro, que você vai ter a oportunidade, se aqui vier, de tomar parte deste grande passeio, no passeio do teleférico do Morro da Urca, o teleférico do Pão de Açúcar. Em 2002, nós fizemos 90 anos. E foi feito no Parque Eduardo Brigadeiro Eduardo Gomes, neste parque, ou é o parque também chamado de Parque do Flamengo, um grande show feito pelo grande cantor Roberto Carlos, para nós comemorarmos nossos 90 anos do uso do nosso bondinhos. E agora, este ano, nós vamos ter o centenário do uso desses bondinhos. Então, 100 anos, nós já temos aqui fazendo uso desses bondinhos que deslumbra a todos nós. E tenho certeza que muitos fatos, muitos eventos serão aqui organizados na nossa cidade para comemorarmos este centenário, estes 100 anos do uso desse bondinho. Grandes personalidades já fizeram parte, entre outros, nós podemos até destacar que existem centenas e centenas de pessoas que já, de personalidades, já vieram, mas nós destacamos, primeiro, o presidente Kennedy dos Estados Unidos, o Papa João Paulo II, a grande atriz italiana Gina Lollobrigida, o grande alemão, físico alemão Albert Einstein, o grande presidente Lech Walesa da Polônia, entre tantos outros que nós poderíamos aqui mencionar, que fizeram então este passeio maravilhoso e conheceram então a pujança turística desta área. Em 1979 foi realizado aqui, no filme do James Bond, um filme aqui feito nesses bondinhos. Quer dizer, então vocês vejam a importância dele para o mundo. E então ele é realmente algo que chama a nossa atenção. E todos aqui, todos que vêm aqui a esta cidade, sejam eles do próprio Brasil, sejam eles de outros países, há um desejo muito grande de conhecer esta pujante área. Eu quero também aproveitar e mostrar também que a Urca tem assim uma grande importância para nós. É uma, inclusive aqui antes de nós chegarmos a esta região, nós temos o Instituto Benjamin Constant, que é um instituto para cegos, que faz um trabalho educacional de grande vulto, que podemos inclusive visitar, porque ele é da época, do século XIX, no final do século XIX, foi aqui instalado por Benjamin Constant, por isso que leva até seu nome, Instituto Benjamin Constant, que é outro fato de grande importância dentro desta área, como outras áreas aqui existentes do próprio exército, né, praças lindas que nós temos aqui, restaurantes que você pode, então, fazer uso dentro do contexto da Urca, dentro do contexto de Pão do Açúcar. Então, esses são os fatos mais relevantes que eu poderia levar para vocês a respeito dessa gigantesca área, desta linda área, que é o Gneiss do Pão de Açúcar, esta região lindíssima. Saindo desta área, nós vamos para a região do parque, hoje, Parque Estadual da Pedra Branca, do maciço da Pedra Branca, onde há um predomínio de rochas pré-cambrianas, portanto, de áreas de granitos, algumas áreas de gneiss. Ele tem um sentido norte-sul e vai, então, caminhar até o oceano. Ele corta a região no sentido norte-sul. E tem inclusive uma área, tem assim uma proximidade com a área do Gericinó. E o que, que nós vamos encontrar aí de grande relevância, de grande importância? Primeiro, a área da vegetação, uma vegetação primária ainda, uma vegetação natural, resquício da nossa Mata Atlântica. Nós vamos aí encontrar, diferente da área do maciço da Tijuca, que é altamente reflorestada. Então aí você vai encontrar grandes caminhadas que nós podemos fazer para conhecer, por exemplo, o pico da cidade do Rio de Janeiro, 1.025 metros de altitude, uma área muito linda. Então você, no lado oeste, você vai ter contato com a região oeste do Rio de Janeiro. E do lado leste, então, dessa área, você vai ter contato com a área da Barra, área da região de Jacarepaguá, aquela área das lagoas, que você vai ter uma vista panorâmica aí de grande importância. Então, essa região do parque hoje, Parque Estadual da Pedra Branca. Grandes caminhadas, trilhas, você vai encontrar aí dentro dessa área com pessoas, com guias de turismo que trabalham em cima dessa região aí. São pessoas especializadas para que você possa então conhecer a flora, conhecer a fauna existentes nesta região. Conhecer então várias picadas que você vai ter aí, várias trilhas que você vai encontrar dentro desta região da área do maciço da Pedra Branca. E saindo então do maciço da Pedra Branca, você vai ter o maciço de Gericinó. Na área do Rio de Janeiro, é uma área muito pequena, né? Embora ele tenha uma área muito mais vultuosa dentro do estado do Rio, mas dentro do Rio de Janeiro a área é pequena e é uma área interessante, porque ainda existem ainda resquícios da nossa Mata Atlântica aí na área, né? A presença inclusive de um vulcão que já participou desta área aí, principalmente na área do final do Mesozoico para o Cenozoico. Então já esteve, foi ativo nesta região. Temos inclusive aí uma grande chaminé aí dentro da área que você pode até visitar. É algo deslumbrante, mas em torno de 800 metros, quase 900 metros de altitude, são as altitudes que você vai encontrar aí. Temos também uma parte que é proibida a ilha, mas a parte que pertence ao exército, onde eles fazem exercícios de tiros. Então é uma região que você não pode penetrar, e isso vai ser contado para você com os nossos guias de turismo, que vocês então tenho certeza que vocês encontrarão aí. Dentro dessa área também você vai encontrar o Guandu, que é uma área que você pode visitar, onde inclusive fornece a água para várias partes do nosso estado, para a nossa cidade, né? Uma obra gigantesca que foi feita aí dentro desta região do Rio Guandu, um grande reservatório de grande importância para que possamos, para que o carioca então possa fazer uso, o fluminense também possa fazer uso através das canalizações que são aí feitas através desta área do Guandu. Então, estes, gente, são assim as áreas mais importantes do nosso relevo. Eu finalizo aqui com essa parte linda do nosso relevo, então da área do maciço da Tijuca, que eu já lhes falei, da região do Pão de Açúcar, o maciço da Pedra Branca, o Gericinó E, claro, se você desejar, por exemplo, em Jacarepaguá, você vai encontrar ali muitas lagoas, é uma área lindíssima que você tem ali dentro da região, né? Inclusive, esta área vai ser assim, objeto de grande importância para a nossa Olimpíada de 2016. Então, os vários eventos, então nós estamos tratando destas áreas das lagoas de Jacarepaguá, Camocim, etc., dentro da área, para que elas possam ser usadas na nossa Olimpíada, que será realizado aqui no Rio de Janeiro em 2016. Portanto, será um evento de grande monta para todos nós. A Barra, a praia que aí você tem, a Restinga dessa região, a área da Marambaia, a própria região oeste dessa região, que você pode ter contato também, onde várias áreas de grande importância turística, você vai aí encontrar, inclusive, a área do famoso Zeppelin. Então, uma região aí em Santa Cruz de altíssima importância, que você pode entrar, pode fazer, contactar e aí tomar conhecimento como igrejas existentes dentro da área do século XIX, a história do café aí na região de Santa Cruz, que é algo de grande importância, que vai ser contado para você quando você aqui vier para conhecer esta gigantesca, esta linda área de Santa Cruz, de Campo Grande, de Bangu. Falando em Bangu, você vai ter também aí uma região muito linda, muito antiga, inclusive um próprio estádio, o estádio do Bangu, né, que já teve inclusive aí uma presença de uma indústria têxtil, e hoje tem aí uma grande área que é um museu que pode ser aproveitado por todos nós. Então, esses são alguns detalhes que eu poderia colocar para vocês, para nós finalizarmos esta parte do relevo dessa região oeste do Rio de Janeiro, né, que são áreas de grande importância, são áreas que têm assim, um volume muito grande de pessoas, uma demanda muito grande de pessoas que vêm aqui para conhecer toda esta área. Então, esses 1.356 quilômetros quadrados, você vai encontrar, como você viu aqui, viu até aqui, grandes momentos, grandes fatos e grande importância para a economia do estado do Rio, para a economia do Rio de Janeiro, para os turistas internacionais, para os turistas do nosso Brasil. É esta a cidade que eu lhes apresentei, a cidade maravilhosa, a cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigado por esta grande oportunidade que vocês me deram, e que o ano de 2012 seja tenham grandes momentos para todos vocês. Muito obrigado, queridos amigos.